Norte do Brasil! Então arreta! Arreta! Arreta que o Barão Vermelho Prime chegou! Joga pra cima todo mundo! Hoje eu vou dar-lhe a coroa, da coroa, da coroa, da coroa, da coroa, da coroa. Hoje eu vou dar-lhe a coroa, da coroa, da coroa, da coroa, da coroa, da coroa. Mas na moral aí, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Sincero, cadê a torcida do País Sandu? Tá aí, na moral? Pera aí que eu não escutei porra nenhuma. Cadê a torcida do País Sandu? Tá aí? A torcida do País Sandu da Mavai no Clube do Remo. A torcida do Clube do Remo da Mavai no País Sandu. Tô sabendo que tem mais remista do que País Sandu aqui, é verdade? Vou perguntar de novo. Cadê a torcida do Clube do Remo? Tá aí, tá? E a torcida do Papão? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Fui com o Juninho consagrado, invadimos de penetra e comemos várias xereca. Várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca. Joga! Joga tudo, joga tudo, joga tudo! E a mãozinha pra cima e grita! O Prime chegou. Quem é de Santa Isabel aí, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem é de Santa Isabel aí, na moral. Quem acredita em Deus, bota o bracinho pra cima, por gentileza. Só quem confia em Deus, com a mãozinha pra cima. E joga o bracinho lá pra cima e vai batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Consagrado tá na área e tá botando na pressão. Consagrado tá na área e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. E a galera? E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Chefe que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, tentando na minha cama prontamente. Lourinho Brasil também da Brasília, obrigado você, maninho. Essa menina pede muito gosto. Sábio das vidas, meu irmão. Obrigado, meu amigo Marcelinho, também da Brasília, Brasília. Tá todo mundo junto e misturado. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, a novinha vai. Descendo, descendo. Jogo? Vai, a bola pro pai, a novinha vai. É Alanzinho, cadê você, Alanzinho? Vai, a bola pro pai, a novinha vai. Descendo, descendo. A mãe é um cheiro, pô. E virou controle sem pirar. Pra que foi? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Tá cedo demais. Tá cedo demais. Tá. Chama ela. Tá. Vou chamar. Tá. Chama ela. Tá. Vou chamar. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama. Chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Olha o caqueado, olha o gingado, olha o caqueado, olha o gingado. Eu quero ver a galera cantar bem alto e bem forte. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Em uma só voz, Isabel. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí veio ele, ó. Você, Maninho, vamos juntinho. O que é o amor? Canta, Santa Isabel. Vou escrever todo mundo que eu tô na tua. E eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Cheguinho da vila e a comitiva da vila também. Obrigado a vocês. E tu que está você. Não tem nada, não. Tem mais uma, tem, tem mais uma, tem, tem mais uma, tem, tem, tem. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. O quê? Em machucar o coração. Hoje sei o quanto dói a sua. Pop 10 da Virgínia. Você me perdeu, agora chora. Chegou a hora, eu aprendi. Não penses que vou ficar sozinha. Triste, solitária, implorando seu carinho. Mas, Juninho, a gente tá em Sansabel. E a galera gosta de rock doido, meu DJ. Mas ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então você quer levar a jogada. Empresa Quase de Filmes, então o Bruninho que... Emerson e o Capitão Caverna, obrigado a vocês. Valioso choro, mas valioso que não tá nossa tropa. É o 5-7 de tchotchota da nossa tropa. É o 5-7 de tchotchota a nossa tropa. É o 5-7 de tchotchota. Joga! Tropa. Joga! Joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Eu era feio e ninguém me queria. Isso, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Mano, Clay, amigo Laílson, do João Falado, Nenezinho. As novinhas aqui do o Gabriel, elas me atendem. Roda a cena! No rock. Olha, rouba a cena, obrigado a vocês. Bora, vem se embora. Todo mundo juntinho misturado. Eu tô que pouco, hoje eu vou sentar com força. Júnior Capeta! Sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Vem, pirana, vem, pirana, vem, pirana, vem. Toma, toma, toma. Toma. O Nenezinho dos João Falados aqui na frente também, obrigado a você. Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. Mas quem sabe vai cantar bem alto e bem forte pra mim, ó. Só quem tem amigo corno. Corno. Quem tem amigo corno aí dá um grito pra mim. Não escutei nada. Quem tem amigo corno, dá um grito. Você tem coragem de falar pra ele que ele é corno? Não? Então canta. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Caiu na mão, guarda aqui na zona sul. O consagrado tá tocando. O ador do amor, é bom do amor. DJ Lohan que tá tocando. Acelera, acelera, acelera tudo. DJ Lohan que tá tocando. Bora na pressão, bora na pressão. chegar 5 horas da manhã em casa, dá um grito pra mim. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. O bagulho vai endoidar. Na cama, tinha uma roupa toda. Quero ouvir você. Pode ser mais alto, pode ser mais forte. Amigo Fabinho Saraiva, do 48 horas, está curtindo o som que ele dá valor. Ele tá aqui. Barão Vermelho! Ele tá no Barão Vermelho, meu irmão. Obrigado. Toda a assessoria, a galera que chega pra curtir o Barão, na moral. A gente agradece o carinho de todo mundo, viu? E pra gente é uma satisfação enorme estar aqui nessa grande feita em São Isabel, viu? Obrigado a toda a galera que está presente. E a gente vai botando pressão pra todo lado, meu irmão. DJ Valdo Squash. Obrigado, meu amigo Diogo, também deu por ali. E a gente vai em nome desse carinha, que é o Thiaguinho Soeno, meu irmão. Barão Vermelho é sucesso total em São Isabel. E a gente quer agradecer com todo carinho também o nosso grande amigo Quirinho, que nos proporcionou mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Bosta pra nós. Obrigado, menino, tamo juntinho, viu? Um coração quebrado que não. Senhor. Que meu amor é bem maior que o. Olha o Elancio por ali. Eu tô contigo, assumo o risco. Eu tô pagando pra ver. Não vou ficar longe de você. E eu? Não vou ficar longe de você. Como é que é? Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado. Alô, Lourinho, sei colorinho. Manda uma daí, papai. Fazer você pra poder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro, enfim, desse rabo. Em breve estaremos em Bujaru. Mais uma do Márcio Brunotti. No Maris, pá, pode crer. Coleguinhas também deu pra gente. Marcelo Malmal também tá junto. Alô, Josiel, você! Você. mano Clay. Obrigado você, maninho, ele toda a assessoria. Também da Brasília, todo mundo juntinho. Felipinho e o Elenço, tá todo mundo aqui. Família Pop 10, lá de Bicha também, obrigado todo mundo. Chegamos. Chegou, o som do povão começou a construção. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. O gostei, melhor da noite, mais bolo. Ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Agora, meu filho. Dançarinha sente calor. Amigo, toca na borracharia. Ceará. Vou viver a vida em paz hoje. Vou. Lá na entrada de Vigia. Amigo Chico das Marcantes. O Vigia, Vigia 160. Já estão no apoio também. Obrigado a vocês. O nosso amigo Afonso da Like, também da Borelli Brasil com a gente, tá toda a assessoria. Tudo que exige qualidade de som, todo nego você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Barão Vermelho. Novíssimo Barão Vermelho Prime. O top também tá ali, valeu, mais com o top. Anda, você deseja. É boate pra Doc Vixen. Da Cúpula e o empresário Johnny também estão pra gente, com a gente. Tá todo mundo aqui no Barão Vermelho. E o Alanzinho vai preparando tudo. Já já ele chega e comanda o Barão. Olha o caqueado, olha o gingado, caqueado, o gingado, caqueado, o gingado, caqueado, vai, vai, vai, vai. Não deixa parar, não deixa parar, não deixa. Apaixonar o combinado do Pará. Ele quem vai te conquistar. Quem é? Barão Vermelho. Barão Vermelho Prime. Pra dançar com o combinado do Pará. Chega pra dançar com o mini Rubinha, nave mirim do Pará. Aonde ela

Eu sou Juninho. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris. No tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris. No tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar. Motoqueiro oficial. Brilhosa, vai jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Habilidosa, ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Obrigado, nosso amigo Maurício. Do Grupo Açu também tá presente. Que os criava. Família Desguiados, 360. Se nós chamasse que elas vêm pra baile de comunidade. Tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favela. Deixa grande, sigo todo carinho. Esse parceiro, tem. Que claro, deu pontapé inicial hoje pra gente. DJ Aron Mix, jornada, está aqui do Agil, já está de saída, né, DJ? Obrigado pelo carinho. Porque quando a você sempre será bem recebido aqui no Barão Vermelho Prime, viu, parceiro? Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, o perninha, galera, pro alto, que isso. Tá todo mundo aqui, valeu. Ah, tá bom, agora quer mandar em mim. Coitadinho, não passa de um copinho abaixo, tom. Respeita a mamãe aqui. Olha ele, todo se achando tá. Pouco a pouco a gente vai identificando a galera de São Isabel. Afonso da like também tá por ali, obrigado você. Nada amor, eu acho é pouco. É o que, é o que, é o que. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, hoje eu vou beber. Hoje DJ Maikinho também tá por ali, obrigado, maninho. Casa não. Oi. Hoje eu vou beber. Juninho, o show ele é pressão. Hoje eu não quero voltar. Pra mim, a minha casa não. Pra minha casa. Alô, Relíquia! Hoje eu vou virar. Relíquia, o que Relíquia é que tu vai virar hoje? Conhece ou não conhece, porra? Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Mas namora quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem é sincero, joga o bracinho pra cima e vai batendo na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, endoida tudo, endoida. Cai de boca. Diego, Johnny, Josias, galera da Vila, obrigado todo mundo. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho, vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho, tá muito bom. Peraí, peraí, deixa aqui. Deixa assim, deixa assim, deixa eu abraçar com todo carinho o nosso amigo Maurício, o compadre do Alanzinho Pressão. Obrigado, Maurício, tamo juntinho. Ele que trouxe a patroa hoje, Lohana, pra comemorar aniversário. Pode crer, maninho, tamo junto e misturado. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai vir. Hoje vai ter. Vem te embora, vem. Vocês são demais. Vocês são demais, meu irmão. Vocês são demais. É. É. É. É. Oh. Amar, amei. Gostar, gostei, mas agora eu não dá, não dá mais. Ô moça, não dá mais. Em cima da outra.

todo mundo juntinho comigo. 3, 2, 1, agora! Everybody's going to the party, have a real good. Endoida! Endoida! Endoideci! Endoideci! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Mas assim, eu vou na categoria, na moral, detonar muito sucesso, que já já tem anúncio, pra botar muita pressão, pra tocar muita coisa boa. E a gente vai fazer assim, bem gostoso, bem pai d'égua, pra você dançar bem coladinho, meu filho. Ó. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi! Ouvi! Eu não tô bem. Eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala aí também? Ah, você não tá bem não, papá. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. Quem Nadir por ali, perto de você, família Black Live. Posso o Lourinho Brechão. Tá fundendo o cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova os seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do... O Cyber DJ G7 também da Brasil com a gente. Precisa... Obrigado, DJ, tamo juntinho. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a companhia quando você fizer seus planos. 3, 2, 1. Agora pode arrumar. Amigo Dário, amigo Rodrigo, na presença de Santa Isabel. Obrigado a você, maninho, tamo junto, misturado. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. O quê? Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem mais uma. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Alessandrinho Súbria da diretoria. Com esse emprego de cobaia. Obrigado você, brother. Manda 007. Segura, segura, lá vem mais uma, lá vem mais uma. Só porque virou só ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonado e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu, ela foi mulher fiel. E hoje é aniversário do Gegé do Morro, ai, também, obrigado, Manil. Se alguém aqui não presta é você. E ela? Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Thiaguinho. Rapariga não. Ei, rapaz. Rapariga não. Michael Thor. Lava sua boca. Cássio Super. Rapariga não. rapariga, não. Não é só um corpinho bonito, ela também. Thiago da galera do morro também tá por ali. Obrigado, Thiaguinho. Tamo juntinho, garoto. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Fala, vai, fala. Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. Beijo, cara. Beija ele, beija. Beija, vai. Lá vem, vou detonar na moral. Já já tem o lanzinho pressão. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Maurício, a primeira dama por ali. Não mereço que. E hoje é aniversário, aniversário, né? Não mereço. Obrigado, Maurício. Tamo juntinho. Valeu. Não mereço sofrer. Tá gostoso, só pra ideia. Boa, boa, boa. Tanto quanto a gente se amou e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi feliz. Ouça, está tocando a nossa canção. Vamos dançar, faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Eu já vivi o amor. Você pode? E posso falar. Vem, vem, vem. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Mas se você? Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, obrigado, Márcio, você também. Meu amor, vou encontrar. E outro. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Balanzinho. Outro amor. E agora? Lembrando o casco velho. com dor, se o surfista seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o... Obrigado, meu amigo Malmal, teu vindo do Brasil, valeu! Sou seu servo, seu objeto. Ué, eu sou! Descubro a dor. Cadê o Felipe? Alô, Felipe! Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Lá vem sucesso pra você, ó! Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Liga, tem história. Você está lá. Vou me apaixonar. Eu sou um barão vermelho e você é também. Eu sou um automotivo. Barão! Que conquistou o Pará. Se pensas que me enganas renegando essa paixão, entregas facilmente se me olhas sem razão. Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como Thiago aqui no morro, já voltando também, obrigado. Você mentia na minha cara e eu sentia. Em breve, bebê Prime, na Sede Marisma. Eu tava em Bujaru, mais uma deles. O fera, Márcio Brumonte. Era uma farsa. Obrigado, Márcio, tamo juntinho. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Mas o cara mente demais. Aí ele se separa, aí fica a distância, papai, ó. Aí a distância se vai, fica os momentos inesquecíveis. Sucesso, papá! Oh, oh, oh. Chorar não vai trazer você. Ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Já já tem Alanzinho Brasil. Já já, papá. Alô, Renatinha, por gentileza, ela não chega, rápido, rápido. Michael Tobi também tá por ali, obrigado a você, Cássio Super. Do teu lado agora, eu sou feliz. Amor, amor, amor. Louco, louco amor. Mas o destino agora me faz viver sem ti. Já calma, papai. Quando for embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se joga, joga, joga, joga. deixa eu chamar. Pensa um pouco mais. O DJ das Mangueirinhas e o Thiago das Marcantes aqui comigo. Cheguem mais. Cumprimentem essa galera aqui na Boate Branock, tá bom? DJs, sejam bem-vindos ao nosso Império Prime, o Barão Vermelho. Cheguem junto, vai. Segura, meu irmão. Primeiramente, boa noite a cada um de vocês que estão marcando presença aqui na nossa humilde Boate Branock Mix. Ao som, som não, potência de som do Barão Vermelho, não, Thiago. Muito obrigado, meu parceiro Preto, também a Débora, o Emerson, o rei das películas, está aí com a gente também, sabe das milhas, meu patrão Queco, meu gerente Rômulo, toda a nossa assessoria, e está aí com a gente, marcando presença. E basta aí, meu irmão, e Juninho, o Tiaguinho, o Louro, grande mecânico Louro, meu parceiro Gabriel dos Mal Falados também está na área. Vamos viajando, Thiago! É nóis, meu irmão, muito obrigado, DJ! Tamo junto, Alanzinho! Fabinho Saraiva, você! Bora sul! Beleza, pessoal? Boa noite a toda rapaziada, bom dia! É, meu amigo Thiaguinho, obrigado pela moral, Thiaguinho! Sem dúvida, esse cara que deu moral pro Thiago há muitos anos atrás, tempo do Barão Vermelho, com Anderson Melo. Obrigado, DJ, sem dúvida. Galera, hoje da Mangueirinha, vim aqui só curtir o Rock, Kiko. Obrigado pela moral, você, o Rômulo, meu amigo Júnior, Joy também com a gente. E toda a galera do setor tá na área. E sem dúvida, só um pouquinho pra mandar esse alô pra essa rapaziada. Obrigado pela moral, galera do Barão. DJ, bota pra cima que agora é a hora de aproveitar. Agora é a hora de curtir. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! E só quem tá solteiro joga tudinho pra cima, pra cima, pra cima! E esse rapaz daqui a pouquinho, quem é do Paisando aí, meu irmão? E a galera do Clube do Remo! E a galera do Barão joga tudo pra cima! Quem é do Barão? Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão! Alô, Maicon Top! Obrigado, amigo Júnior, também da Brasiense. Tamo junto, maninho. G12 do Tauá, obrigado, vocês. Marcelo Mamá. Ê, Marcelo. Mano Clay, o Ailson dos Mal Falados, Naldinho Mal Falado, obrigado vocês também. Vou detonar pra galera cantar, papai.